milhas. Código transponder 0136. O Índia November Alpha com 02 no POB, no PAT 4, Cotege. Para o controle, prossiga. Lima Mike Fox, Piatã. Lima Mike Fox, chame torre 118 decimal 95. 3295 Fox. A nave à frente, a linha mantém no zero. A linha mantém no zero, 1260. A Golf Tango. Lima Golf Tango, contato radar na saída Puca, Jean Maracaju, Lima Golf Tango. Tá bom. Presente, segue para a Bata, reporte na curta final, o Lima Mike Fox. Direto Bata, reporte na curta final, Fox. Prossegui descida pelos corredores, Romeu T-Rex aí. Presente, pelo litoral, Romeu T-Rex aí. Vai iniciar a descida para o título de tráfego. Presente, já pode passar na Praia do Forte. Reportará para a Forte. Controle Lima Golf Tango vai manter a linha do litoral por mais 15 milhas. Depois se encaixará no PCO da subida Puca. Inicialmente para guardar a subida, Lima Golf Tango? Afirmativo, por mais 15 milhas se possível. Sim, então reporte para a subida, porque temos tráfego já que passou Conde, visual. No 085 irá iniciar trazendo para o tráfego dentro de alguns minutos pelo litoral. Reporte para a sua subida, Lima Golf Tango. Tango, reportará para a subida. 50, é. A B50, passa por Eudes e mantém na 50. Tá, Matheus, obrigado. Washington, coordenando a terminal de Ilhéus, porque o senhor ainda está na terminal de Ilhéus, no nível. E estamos coordenando para a sua descida na terminal de Ilhéus para guardar, prosseguir na nossa terminal, ok? Controlado. Reporta na sala controlada, Liverpool, Fox. Está livre no 260? Bom, 260, aguarde mais um minuto. Estamos esperando a aeronave decolar da frente e liberar o eixo. November 857, o resto conforme a rota do plano. A pista é no zero, decola mantendo reto até cruzar 2.000 pés ou a terceira mira. Após iniciar a curva pela direita, perfil de subida da Euleda, após Leda, direto à posição Videv. Bravo Índia, Delta Eco Victor. Controle 198, a torre 198, decimal 95 e o código 5567. Ok, autorizado Galeão, 380, Upper November 857, após Bidev, decola da 1-0, mantém em frente 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita, saída do perfil da El, transição Leda após Bidev, acionando o transponder 5567, controle 119.8, 3191. Correto, portão meia dúzia, chame pronto para pushback em acionamento. Afirmo meia dúzia, chamaremos. 3191. Em 5000 feet, altimeter 1015, I'm on arrival, expect LS X-ray. DB5220. Roger, they sent you 5000, I'm on arrival, 1015, 5220. Lima Golf Tango, controle. Prossegue controle Tango. É, sugiro logo iniciar sua subida devido a tráfego visual e vou perder contato com o senhor até as comunicações devido à altitude e distância, ok? Para coordenar sua subida com tráfego sentido contrário visual. Está presente na proa de Puc e atendendo ao Lima Golf Tango. Pode ir direto na proa de Jamo, subindo para o 270. Proa de Jamo, 270. Decolada aos 36, chame controle 19.8, bom voo. 98, 260. Por Salvador, gol 260. Gol 260, contato radar vigilância, gol no 260. 260. Lima Golf Tango está voando direto, Jamo? Voando direto, Jamo. Lima Golf Tango. Bem, desculpa agora para o 270 nós. 270, senhora. Lima Golf Tango. Situação, pelo Cabacã. Tem chame Torre 118.95 para ingresso por trás, pelo Quebec Centro. 295, muito obrigado, Serra. Torre, Webjet 6740. Webjet 6740, isso e mantenha o nível 100.00 na chegada Mária Guardia Alessa X-Ray, ajuste 9015. Webjet 6740. Desce nível 100, 6740. Você pra mil? Ah, yeah. Flight 220, fly direct to Duna, intersection, descend to 2000 for final left approach. Duna, descend to 2000, clear left approach, flight 220. Itapuã, aquilo Quebec Serra. Confirma aquilo Quebec Serra em Itapuã? Afirmativo. Descente, livre pouso na 35, vento 110 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 5. Exato, 35, aquilo Quebec Serra. Pregando 2. Está empregando 2.600 pés. Descente, voo no 260, informe para radar de subida. 3.000. 3.000? Jet 6740, desça via até a altitude de 5.000. Desce via até 5.000, 6740. Sete, quem chamou o solo, por gentileza? Foi Vitor? Vitor Juliette, prossiga para o solo. Azul, Lima Golf Tango. A Tango Alfa, Vitor Juliette, é isso? Ok, no sistema aqui não consta nenhuma notificação para hoje. Creio que tenha sido feito na nossa sala S, confere. 5, subindo para o nível 390. Você vai para as comunicações, ao cruzar o nível 270, está autorizado direto a Aracaju. Acendendo ao 390, na proa 095 da presente. Se houver a falha de comunicações, acessão ao 270 na proa de Aracaju, ao 260. Mas vai cruzar o 270 direto a Aracaju. Temos tráfego subindo ainda por 270, ainda nessa posição de 11 horas a 9 milhas e meia, com rumo agora de Aracaju, é um Eco 50 Papalim. Está ciente do tráfego ao cruzar, então o 270 em caso de falha, voa direto para Aracaju, 260. Abriu. Juliette Angulu está livre ascensão após 30 milhas afastado de Salvador. Juliette no Zulu. Gente, após 30 milhas, está livre a ascensão 1900, Juliette Tango Zulu. Salvador é o azul 4060. Alfa Vitor Juliet, para copiar. Conforme então, para as 13h35, aprovado o voo local, com sobrevoo, toque emitida em Veracruz. Decola pista no 7, curva pela direita, via corredores Axé. Controle 119.8, a torre 118.95, acione o código 0151, Papatango Alfa Vitor Juliet. Salvador, bom dia, 4060 da Azul, ciente da November, perdeu contato com o Recife, solicita a descida. Isso até o 060, sem identificação, chegada a Mari, ajuste no 015, ou coitão, Azul 4060. Esse é o 060, no 015, na Mari. 5220, localize, eu ia trocando em site. Roger, clear, fine approach, stand by to change your frequency. Standing by. Lima Golf Tango, chame Recife agora, 12545, alterna 12685, Lima Golf Tango. 12545, 12685. O meu Tia Alex Rey, reporte prosseguindo para a rotatória do Corredor Forte. O meu Tia Alex Rey. Seria uma pro ideal para a rotatória, para o meu Tia Alex Rey. Copia. Aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Whisk 50, decola a pista 10, mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, então curva pela direita, perfil de subida da Euleda, após Leda direto para a posição Bidev, controle 118, correção, controle 119, decimal 8, a torre 118, 95, transponder 5575. Trip 5220. Good morning, trip 5220, report outer marker. No report, Simbra. Vai, Adima T050, 6740. 1098, controle 5575, outra bomba, igual a 270. 5575, portão é o 8, report, ponto pushback e acionado. Obrigado. Somente chama para o táxi, Alfa Vitor Juliette. Salvador, Indy November 1 para o cruzamento dos campos. Sente autorizado, reparte livrando. Reportará livrando, Indy November 1. November Alfa, avistado livrando, ingresso no corredor forte, chame controle 119.8, bom voo. 119.8, Índia November Alfa, obrigado. O 4. 207 RJ36, já aprovado. Pronto para 4? Afirmativo. Azul 4207, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível aprovado 360, 360, via Bitev, Topia November 857, o resto conforme a rota do plano, decolagem pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, então curva pela direita, perfil de subida da Euleda, após Leda, direto posição Bitev, onde intercepta a rota conforme o plano. Controle 119.8. Apoio em 118.95 e o código 5550, 5550. Estou exato em São Simão, Rio de Janeiro, no nível 360. VFTS, Upper 9857, após confirmar o rádio para o gol. Deu fala da 1-0 em frente. 2-1-10, a terceira meia curva à direita, saída da Eleda, após o 10. Seguindo pela rota. Encontra a Visionage 8, Torre 1895, transfone 5550, Agil 4207. Cotejamento correto, reporte ponto de pushback acionamento, o azul 4207. O carro vai manter 1.000 pés no corredor forte sentido Guarajuba. O meu Charlie X-Ray, apenas para sua informação, traz sentido contrário a 1.000 pés que decolou de Salvador pela linha do litoral. É um Cessna 150. Excelente, o meu Charlie X-Ray. Do 4060, descendo para a altitude de 3.000 e inicia redução para 2.00 nós. 3.000, 2.00 nós, 4060. O 4060 disse mantém 2.000, autorizado sinal LS X-Ray, mas o 4060. Poderia confirmar, está livre o X-Ray 4060? Firmo, porém inicie redução para 1.909. A redução 4060. Salvador Ground 3522-0, vacated via Delta. Vai a Delta, cross taxiway Alpha, vai a Kilo, Apron 3, position 05. Apron 3, position 05, 5220. Salvador, boa tarde, tá passando a bateria direto. Bono 777, escute a formação November, altímetro 1015, de Salvador para Porto Seguro. Pronto para copiar, portão 5? Pronto. Aprovado Porto Seguro, nível de voo 320, nível de voo 320. Decola pistão no zero, mantenha reto até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Após curva direita, perfil subida da Euleda, após Leda direto a Bidev, após Bidev direto a Porto Seguro. 198 é o controle. 1895 com a torre e o código 5561. Aí próxima o Largo do Tanque aí, Quenzuna, no final do procedimento a 1500 pés. Espere até prosseguir Vera Cruz aí do lado aí de da praia de Bom Despacho para poder prosseguir para Paris. O meu Charlie X-Ray, controle. Para cruzar a aeronave já à sua frente aí, a uma milha, é poste após o cruzamento com o Cerno 50. De novembro eu fiz a cruzar com o tráfego a 1500 pés aí, que é um mesmo equipamento, coisa é um PA-34, a 1500 pés aí à sua direita. Isso, já está visual com a aeronave, acabou passando pela outra vez agora. Excelente. Romeu Charlie X-Ray, já vista o aeródromo? Afirmativo, visual com o aeródromo. Chame torre 118 decimal 95 para prosseguir para o setor de perna do vento da pista 0 e informações de tráfego. e orientações para pouso. Na torre, frequência 1895. 1895, grato. Poderia coordenar, por favor, junto ao centro Recife, nível 340, 340? Estamos um pouquinho pesados hoje para a ascensão direto 380. 340, só um instantinho, vou chamar o centro para a coordenação, por gentileza. Valeu, obrigado, hein. Decimal 1, boa viagem. 9, 9, eu já aprovei o pushback e acionamento do 37 da Goa Sul direita no portão 8. Vamos fazer a coordenação com a sua equipe de solo. Assim que o Gol liberar a cauda, está livre para puxar e acionar no 9. Se desejar para o condicionamento, está livre na posição, aguardando para o puxo. Vamos aguardar então o Gol 42. Assim que o Gol liberar a cauda, tá ali puxar e acionar no portão 9, então, ok? É, assim que o Gol liberar, só está autorizado. A 17, aguarde autorização. Temos tráfego que vai decolar, aguarde autorização. 7. Vitor Juliette, condições de alinha decolar de imediato. Alfa Vitor Juliette, condições de alinha decolar de imediato. Firmado 18. Hoje é 18, 11895. 1895, senhor. Obrigado, até logo. Papapá, Mike Juliette Ravel, hangar da Bata. Escute a formação novembro. Altímetro no 05. Voo local para sobrevoo no Parque de Pituaçu e Avenida Paralela. Decola com curva direita via litoral até Pituaçu. Controle 7398. Ator 1895. Acione o código 0171. Papapá, Mike Juliette Ravel. 0105, aguarde autorização para pouso. Aguardando, 4060. 6740, solo 54, liga à direita, chame solo 121, decimal 9. 19, ele já. Boa. O Águia para acionamento, torre 1895 da presente, 1015 no altímetro, bom voo, Águia. Alô, Vitor Juliette, decolado ao 54, chama controle 19, decimal 8, bom voo. Alô. 19, decimal 8. Águia, Vitor Juliette, chama controle 19, decimal 8, Águia, Vitor Juliette. Chame para ingressar no pátio, Vitor Juliette, por gentileza. Ok, vamos para a Alfa, guardando para ingressar, Vitor Juliette. Do 1270 da Flamengo para o ataque, seu destino 143 com 3 horas e 40, alterno Galeão. 143, 3:40 Galeão, é isso? Afirmo. Copiado, táxi autorizado via Pátio Juliette, ingressando na Alfa Transeira 14-18-95, altímetro 1015, bom voo, 1270. Juliette Alfa, na Alfa 18-95, grato, bom trabalho, 1270. Dúzia de nós, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 4060. Controle Salvador, Índia November Alpha, solicita a ascensão para 2500 para treinamento. S nos informou que deveria fazer um contato via telefone, se tiver condições, pelo número 71, código de área, 3204-1349. Foi confeccionado o plano, parece que faltou a assinatura do comandante. Porém, um contato telefônico resolveria o problema. Afirmativo, grato. Prossiga. Salvador, Oscar Gol Serra. Prossiga, Oscar Golf Serra. Para o retorno, Livral 095, se autorizado, tem condições de voar direto à rotatória. Apresente direto à rotatória e irá retornar a Salvador? Afirmo. Ok. 1500 pés está autorizado, ajuste 1015 direto ao rotatório, informe visual com um aeródromo. Posso que eu Azul 4060 no solo 57, ao livrar à direita, chama o solo 121 decimal 9, tenha uma boa tarde. Boa tarde, do 4060. Desce para o 050, ajuste de altímetro no 015. Controle, Salvador, a subida de volta, território. Victor India Juliette, aguarda transferência. Alfa Victor Juliette, mil pés, condições visuais, corredor axé, informe através de parada barra. Um 270, bom dia, está autorizado a linha de decolada 10, o vento é de 100 graus, uma dúvida de nós, que é HB 15. Fiz a linha e decola da 10, do 270. 0, livrou a pista. Azul 4060 via Alfa, atenta Juliette, chama para ingressão no pátio. Alfa, atenta Juliette, chama ao ingresso no pátio, Azul 4060. Boa tarde, Juliette, 5728. 4207 com 108 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 minutos, alternando Campinas, pronto para o TACA. E a 3 milhas da cabeceira, agilizou. A Gizan chamará 6 milhas da cabeceira, 3 milhas da cabeceira, 20 milhas de leite, por gentileza. Controle 18,95, ponto de espera. O POB e a autonomia, por gentileza. Que é POB 108, autonomia 3 horas e 20. Então, após a passagem do objeto que está parqueando, autorizado táxi da ponte de espera da 10, chamando torre 1895, grato 4207. Solo Salvador, o gol 1777, no posição 5, push back acionamento. Confirmando, é o gol 1777? Positivo. Mantenha a posição, aguardando, tem o tráfego para ingresso no parque principal. Manter a posição. Salvador, Papa Romeu Lima Charlie Alfa. Confirme? É, Papa Romeu Lima Charlie Alfa já realizou o contato com a sala de tráfego, ok? Afirmativa, a sala S entrou em contato conosco aqui, já tá ok o plano, só aguardando cópia. Lima Charlie Alfa. Lima Charlie Alfa. Está autorizado o acionamento? Livre acional, Lima Charlie Alfa. Lima Charlie Alfa. Solo da 3191, está no 662 para o pushback de acionamento. Só confirmando, 3191 foi aprovado, 340 Galeão, ok? Positivo, 340, muito obrigado. Aguarde só um minuto, tem um Embraer da Azul que vai ingressar no pátio principal. Vai passar uma retaguarda agora indo para o ponto de espera e tem outro que vai ingressar e após ser autorizado, está 3191. Ok, 91, muito obrigado. Está livre a linha de decolar imediato, agilizando o vento 110 graus com 9 nós, Mike Jet Romeu. A linha de decola agilizando, 97 Romeu. Me ingressando no corredor Interlagos. É, na Copa. 00, controle 198, bom voo e boa tarde. Boa tarde, boa trabalho, Adriano. Vitorinha Juliette está livre, pouso na 17. O vento é 100 graus, 9 nós. Livre, pouso no 7, Juliette. Romeu fora. O Mike Juliette Romeu mantém a ponta, é linha do litoral, chame o controle 198, bom voo e até o regresso. Até a linha do litoral, após controle 199 decimal 95, Romeu. 18, 198, controle, ok?